desejo ardente de louvar. Como fogo queima tudo aquilo que no seu caminho estiver. Sim, dentro de mim surgem atos que glorificam teu nome, engrandecem teu ser. Ó Deus, meu clamor, meu louvor é só teu, só teu, Senhor Jesus. Tenho em ti a força que me faz viver, viver. Tu és o meu querer. Yeah.